5310 no 7, restrito 340. 340, 5310 no 7, restrição. Obrigado. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. usando 80 para o 3.000, pode ser para 2.000, para o procedimento do Gol no 8 no meio. 8 no meio, autorizado 2.000 pés, GLS, reporte estabilizado. Reporte estará estabilizado no 8 no meio. Mando para UNO 896, 1014 no ajuste. Afirmo. Já 3520, estabilizou? Vai, estabilizar isso. No localizador, 3520. 3520, completa a aproximação, chama a torre UNO 895. Realizador, o gol, Uno 8 no meio. Gol no 8 no meio, completa final, torre, Uno 8, 95. 1895, obrigado, boa noite. Thank you.